sem restrições 400. Obrigado. E decolagem da 10, vento 090 graus, 08 nós. Está autorizado alinhamento e decolagem, pista 0-3305. Restrição mantém o nível 80 por 30 milhas, da 3305. Afirmativo. Confirma, senhorita, mantém o perfil da saída PUCA, da 3305? Afirmativo. O perfil da PUCA, porém restrito ao nível 080. Ciente, da 3305. Total 9908, pushback acionamento. Total 9908, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi. Papa Romeu, Juliette, é Romeu, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final. Papa Romeo Juliet, Sierra Romeo, descend 2000 feet, KNH 103, clear the ILS, final approach, port step. Clear for the ILS, we are descending 2000 and 113 to QNH, Juliet, Sierra Romeo, we report established. Então 3305, decola os 44, controle 120.8. Uma boa noite. 208, boa noite, senhora. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3305, transfere. TAM 3305, contato radar, submantenha, nível de voo 080, saída PUCA por 30 milhas. Afirmativa, manter 80 na saída PUCA até 30 milhas, o TAM 3305. E o 5972 chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251.133.95, obrigado, bom serviço. Bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, Chané 6224, Cinto Alfa, autorização de tráfego para Aracaju. Chané 6224, formação Alfa, confere Aracaju, autorizado nível 190. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5467 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Sequência do controle 208 e transponder 5467. Chaner 6224, correto, portão 1, chama pronto para o subaccionamento. Então 3600, desça para 2000 pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento TLS, aposta brisada. Então 3305, livre da restrição, sube e mantenha 330. Ok, livre de restrição, vai subir para o 330, 3305 da TAM. Tour approach, Papa Romeo, Juliette, Serra Romeo, establish on the localizer. Papa Romeo, Juliette, Serra Romeo, complete final and contact tower, 118.95. 118.95, good night, sir. Abordo 3 horas e 40 de autonomia alterno Galeão. Total 9908, táxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1013, bom voo. Pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 10895, a torre, total 9908, obrigado, bom trabalho. 1-0-9, are going to land runway 10 or runway 17? 10, Juliet and Sierra Romeo. Roger, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Clear to land 10, Juliet and Sierra Romeo. Salvador, o total 9908. Total 9908, visual com tráfego na curtíssima. Afirmo. Após passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero, total 9908. Após o tráfego, alinhar e manter, total. Deck e acionamento na posição 1. Chanel 6224, autorizado, reporta táxi. Sim, 12545, 12685, TAN 3305. Juliet Sierra Romeo on the ground at 52, ground 1 from the small lineup. 121-19 on the ground, Juliet Sierra. Pistão 9908, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 08 mais. Livre decolagem no zero, total 9908. Salvador Ground, good evening, it's Papa Romeo, Juliet Romeo, it's clear on Echo. 118-95. Confirm your apron. We are going to taxi to the hangar of the state, the government hangar. Chané 6212, prossiga. Poderia voar Duna, tá presente? Autorizado de TAP, o Chané 6212. Tá, tá, 6212. Ok, now taxi via Alpha and maintain position before taxi Kilo, ok? Taxi via Alpha before, do hold short before Kilo. Total 9908, decola 154, controle 120.8, uma boa noite. 1208, boa noite. São 3600, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Again, taxiway Lima. 9908, contato radar, sube, mantenha 320, saída da El Leda Bridge. Autorizado subir ao 320 na da El Leda Bridge. No presente, podemos uma Leda, não? Autorizado da El, total 9908. Ok, vamos da El. Gol no 805, acima a identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Canaã 6212, desça para 2000 pés, permanece ajuste. Autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Canaã para 2000, autorizado a interceptar o ILS 6212, retrito. Juliette Sierra Romeo, attend you to vehicle, follow me, taxiway Lima, ok? Alto 7, Salmono 21, decimal norte, boa noite. Antrim 600, táxi via Alfa, Juliette 09 ao portão. Salve Salvador, boa noite, Mike Hotel Charlie. Mike Hotel Charlie, boa noite, prossiga. Estamos no gate 8, autorização de reboque para a remota 14 do pátio 1. Sim, só um instante para iniciar o reboque, a aeronave da TAM vai ingressar agora no pátio principal, vai prosseguir até o 09. Após a mesma parquear no 09, está livre prosseguir com reboque e reporta no término, ok? Ok, ciente. Após a parada da aeronave da companhia, iniciaremos e informarei ao término. Salvador 6224, pronto para o táxi 94 a bordo, 2 horas e 5 da manhã, também de Marcelo. Chanel 6224, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1013, um bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 1013, é 2. Juliette Sierra Romeo, stand by to respond, please. Bom for arrival, descend flight level 050 in H1013. Bom for arrival, down flight level 050 in H1013, report 0019. Torre Salvador, Oceaner 6224, no ponto de espera da 10. Oceaner 6224, a linha decola, vento 090 graus, 08 nós. Esse linha decola 6224. Tudo permanece, está segundo 8. boa noite, web 5809. Web 5809, boa noite, acione identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 060, ajuste no 096. 060, chegada a Mari, informação. Correção, ajuste no 093. Força Aérea 7106, serviço radar terminado, 70 milhas, nordeste do VOS Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. Habilizado, Xané 6212. Xané 6212, complete final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 118.95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oxalé 6212, final, embaixador. Oxalé 6212, mantenha aproximação, guarde piscina zero livre. 6212. Dif na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 133, 95, total. Solo, Xané. Xané 6224, decolou 04, controle 120, décima 8, uma boa noite. Controle 208, grau, boa noite. Xané 6212, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 082. Livre pouso, pistão 0, Xané 6212. Passada, 1700 pés, ascensão 190. Xané 6224, contato radar, submantenha 190, saída Puca, Jamu. Sessão 990, sai da Pucajama, Xané. Como 805, desça para 2000 pés, permanece ajuste. Autorizado final do procedimento LS, reposta brisada. 2000 autorizado ILS, portal estabilizado, volume 05. Mike, Hotel Charlie, não escutou do solo? A sua escuta, tá. Confirma já no reboque? Afirmativo, já estamos na direção aqui da remota 14. Só está acoplando aqui o trator. Não, gente, pode prosseguir reportando o término, ok? Ok, reportará no término. Tam 3152, senhor de indicação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 070. Ajuste no 093. Alô, boa noite, Xanem 6212, boa noite, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Quilo, pátio 3, do Xanem 6212. Estabilizou no localizador, Gol, no 805. Gol no 805, confere final do procedimento LR, chame torre na frequência 118.95. 118.95 a torre, Gol no 805. Torre Salvador, boa noite, Gol no 805, 3.000 de externo. Gol no 805, unificou o pulso 1-0, vento 1-0-0, grau 08 nós. Vive pouso 1-0, gol no 805. Bom, já estacionado, só corrigindo a posição, é remoto 12, 1-2, ok. Gente, Michael Tel Charlie, remota 12, copiado, uma boa noite. Boa noite. Web 5809 para sequenciamento, reduz a velocidade para 2309. 130 nós, Web 5809. Papa Romeu, Juliette, Serra Romeu, boa noite, formação em curso Alfa, confirmando Brasília, nível 400. Gente, vou coordenar com a infraero só um instante, ok? Poxa, né? 6212 na escuta do sol? Afirma. A posição seria o pátio 3, ok? Pátio 3. Teria condições de realizar o contorno no pátio, prosseguir pro pátio?